valendo de vitória. Eu me rendo em tua presença, pois me fazes diferença. Teu poder me transforma, tua paz em mim transborda. Tu és Deus, és Pai, és Mestre, no teu nome tudo acontece. Vivo pela